Cultura AM, 1550. De Carmo do Rio Claro, de Minas Gerais. Cultura e Cultura. Informar, orientar e divertir. Por meio de um estilo de rádio popular e com responsabilidade social. Promovido aqui na Bahia. Informar a opinião. Constrói a cidade. Inclui, apresenta problemas e propostas de solução. Thank you.